Ficha técnica sintética. Linhas entre nós, de J.A. Marcos Serra. Audiolivro gravado por gentileza nos estúdios da RCS Rádio Clube de Sintra. Narração e interpretação a cargo de associados da ACTIS, Universidade Sénior de Sintra. Coordenação logística e artística Marcos Serra e Eurico Liotte. Este trabalho, em 20 episódios, é disponibilizado sem quaisquer contrapartidas, dedicado a todos os que gostem de literatura e, por qualquer razão, prefiram via auditiva. Episódio 7. Em 1940, já José Mula tinha reconquistado a sua popularidade. Que as coisas tinham acabado por saber-se e nunca mais se livrara da alcunha, o que, de algum modo, era sinal de integração local. Com o jeito dos seus movimentos de cobra risonha e piadas espertalhonas, havia até quem dissesse que... Se calhar até foi bom ele ter acabado com a revolta, dizendo os nomes, porque a água assim sempre é outra limpeza. E aqueles que, tendo perdoado, não tinham esquecido, eram quase olhados como bichos raros, coisas do mundo. A verdade é que, após as ultimações da rede e o assentamento das ruas, o homem ganhara e tinha dinheiro com poucos. Num dia que julgou oportuno, com uma série de rodadas de copos na taberna do Januário e umas graçolas mais brejeiras, despediu-se com aura de... No fundo, até é boa pessoa. José Maria Direito, numa das viagens que fazia para fora de Manteigas, veio a encontrá-lo mais tarde em Castelo Branco, untuoso como sempre, empreiteiro de obras com homens a trabalhar para ele, a quem nem pagava copos nem jorna decente. A população fora-se também vergando à ideia e à comodidade de ter águas detrás da porta, em vez de fora dela. Em consequência, as tagarelices do entardecer foram morrendo. Os cântaros deixaram de reboar. Os namorados tiveram de encontrar outros locais para piscar o olho às bem-amadas. Os que iam dar de beber ao gado tornaram-se mais soturnos pela ausência do elemento feminino e a civilização isolou, uma vez mais, e um pouco mais, os indivíduos. Mas nem todos. Ponha lá, mas já sabe que não lhe agasto. E a resistente Josefa, da Travessa Gomes de Abreu, continuou teimosamente a calcorrear o caminho para a fonte do Ribeiro, até que, no final do mês, se viu coagida a pagar os 3,80 escudos, quase 4 mil réis, do aluguer do contador e do consumo mínimo de 1 metro cúbico de água. Afundou-se em lágrimas, coitada, em revoltas. Mas a ti, Filomena, só pagou 3,40 escudos. E a senhora Josefa já viu o casinhoto em que ela mora? Além disso, ela só pode gastar 3/4 partes de vosso mecê. Mas eu nem gastei nenhuma! Pois se gastar até 1000 litros, não paga nem mais um tostão. Ah, é? 1000 litros! Passou-se a palavra. E, a partir desse dia, a Josefa do Estevão, a Maria José Marcos, a mulher do José Espanhol, a Antónia do Bernardo e outras vizinhas e amigas passaram a calcular, dia a dia, o consumo de água como se fosse azeite, indo amparando com os cântaros da fonte para que os 1000 litros de direito deem para comida, bebida e lavagens, porque, para os trapos, o Ribeiro leva muita, graças a Deus. A inauguração, nesse mesmo ano de 1940, não teve o fulgor que atingiram os festejos da chegada da luz elétrica. Havia uns 10 anos e as histórias dos resistentes continuavam a chegar diariamente aos passos do concelho, a fazer soar a nota da contrariedade de muitos ainda. Era um que se recusara a pôr torneira depois do contador, espalhando aos 4 ventos que não precisava daquilo para nada, mas que fora tirando água à sorrelfa, já que tinha que pagar. usando a torneira de segurança e que, avariada esta, teve de ir a gritar à câmara que lhe fossem acudir, que lhe morriam os coelhos e as galinhas afogados na loja. Eram outros que agrediam os canos na rua para pretextarem o não pagamento, porque aquilo está roto. E, finalmente, ainda os que, por brio, e aproveitando a benevolência municipal, continuavam a impedir o acesso às casas, tornando-o impossível a colocação dos contadores. Os funcionários queixavam-se de ofensas, não só a eles, mas endereçadas também às excelências. Os que mantinham o fica-pé blasonavam e reconquistavam adeptos por todas as vendas da terra. E as coisas ameaçavam não ir acalmar-se tão depressa. Reuniu-se a câmara, pois que se havia de fazer? Então, como diz aí, Sr. Saraiva? O interpelado levantou-se com ar de quem cogita alto e, passeando de um lado para o outro, com gestos comedidos e estudados, em tom de quem declama, foi falando, falando, falando, prescrutado por um rosto interrogativo e outro a disfarçar um sorrisinho astuto. Depois de alguns minutos fartos de dissertação, concluídos por uma peroração enfática, finalizada com um... É, sim. Sentou-se, satisfeito consigo mesmo, enquanto Luís Cravino, duvidando intimamente das próprias capacidades, se interrogava sem se atrever a falar alto. Mas é assim como? O quê? E logo de seguida, como se tivesse percebido alguma coisa. E o Sr. Cruz o que acha? Sr. Presidente já tem alguma ideia? Respondeu o secretário astuto. Eu sei lá. Vou deixar andar até que se cansem e vejam a razão? Mandar intervir a guarda para depois ter de andar a mover influências para os livrar de apertos? Chamá-los cá para falar com cada um em particular e tentar convencê-los? Eu sei lá. O secretário previra aquilo de tudo, ponto por ponto. Em decisão, o discurso oco habitual e a confissão da impossibilidade de decidir. Agora sim, no tom humilde de quem sugere, mais uma vez, abriu o jogo e mostrou os trunfos. O Sr. Presidente, desculpe-me discordar, mas se espera que eles se cansem, a verdade é que cada vez são mais. E uns copos bem bebidos entusiasmam para essas coisas. Além disso, se os deixarmos habituar, depois nem a fraga da cruz a desabar os fará mudar de ideias. Mandar prendê-los, não. E num à parte. Agora manda prendê-los. E conduzindo de novo a voz e os olhos para Luís Cravino. E chamá-los cá é dar-lhes importância. E se não tem a certeza de que os convence, mais vale deixar ficar como está. Então o que é que se há de fazer? Cortou o presidente com o assentimento largo de oscilações de cabeça de Manuel Saraiva. Eles não têm que beber água? Têm. Mande fechar as fontes públicas e as nascentes, que com a água do ribeiro e das levadas não se fazem panelas de caldo. Calou-se conclusivo. Olhe, se calhar... Disse mais para si que para os interlocutores o presidente. Não é se calhar, é de certeza. Confirmou o proponente que já fizera sondagens e sabia pelo seguro que isso era a única medida que os oponentes ao progresso temiam de veras. Falaram mais um bocado, desfizeram-se dúvidas pulverizadas pela voz omnipotente de Joaquim da Cruz e foi com o secreto prazer de quem vence, misturado ainda com o sabor do desafio de quem sabe que ainda pode perder, que Luís Cravino assinou o edital. Já feito antes da sessão da Câmara, por ditado do secretário, em que se determinava o encerramento sem prazo das fontes mais importantes e se vendiam aquelas que, por enquadramento em propriedades de uns ou outros, interessavam e serviam mais o particular que a generalidade da povoação. Quem pôde comprar, comprou logo, que a água própria sempre foi riqueza em terra de agricultores. Com dono legal, serventia de outros, só ao faz favor, e nem todos estavam dispostos a continuar a cedê-la, arriscando o direito de posse que tinham pago. Os restantes fontanários secaram, por força da lei, e quem quis beber ou cozinhar não teve outro remédio que não fosse socorrer-se da torneira própria ou do vizinho. Dias depois, não havia taberna em Manteigas em que não se cantasse, com farronca, sentimento ou por simples chucarrice, Senhora Câmara, lá do Conselho, meta o bedelho nesta aflição. Põe os chafariz na bica, põe a fonte no picão. Põe os chafariz na bica, põe a fonte no picão. E com entono bisavam os últimos versos. Como sitiados na própria casa, os resistentes foram paulatinamente sendo vencidos pela pressão da vizinhança que os socorrera, dando razão ao ditado antigo, quem escuta, de se ouve, através dos tabiques de tábuas centenárias com frestas de dedo. No que era algo em causa dele, e a anarquia boeira que é dos outros? Meses depois, não havia ninguém que não estivesse satisfeito por ter a aguinha corrente ali à mão. E a velha água que Deus dava, havia séculos, voltou a gorgolejar nas fontes de todos, onde se passou a beber por saudade ou por amor. Anos e anos a eito, nas tardes e serões de estio, levados pelo inconsciente que não esquece, as gentes peregrinaram até à fonte de São Pedro. Juntaram-se em paleio morno no Largo do Chafariz. Passearam mansamente pela Fonte do Picão, beijaram-se com ternura louca no regaço cavo da Fonte dos Namorados ou afoitaram-se em devaneios jovens até à Fonte do Casão. E por muitos, muitos anos, o sacristão da Igreja Antiga teimou em colher água para ser benzida na fonte que corria ali ao pé. Notas coloquiais de água. Um conto é sempre uma invenção de palavras mais ou menos bem engendradas, ainda que busque enraizar-se no húmus fértil da história. Assim acontece com este alinhamento de episódios. São inventados e, como tal, devem ser entendidos, embora assentem em acontecimentos dramáticos passados na Vila de Manteigas. Para a identidade das personagens, ora usei nomes reais, ora inventados criteriosamente. Se reais, nada mais pretendo que homenagear pessoas que habitam, com saudade e carinho, no meu álbum de memórias afetivas de tempos em que fui criança ou jovem. Para os vilões, inventei nomes, poupando-me labores intelectuais, limitando-me a usar o que a experiência de vida me atirou para o estro imaginativo. Manteigas teve quelhas e becos, de que a maior parte dos meus conterrâneos não faz ideia. Nem falo do casario, remetendo para escritores que o descreveram melhor do que eu poderia. Ora, ao começar a história, necessitei precisamente de uma quelha, e lembrei-me das ruelas da Ilha do Faial. Quase aposto que há jovens odiernos, mais dados a rodas que a pernas, que nunca lá botaram pé. Meti lá meu bisavô e pulo a levar com a bacia de água com que eu, de facto, fui encharcado, corria já a primeira parte da década de 1960. Verdade. Conforme testemunham ainda fotos antigas, veja-se, por exemplo, http://manteiga-sem-imagens.blogspot.com ou http://old-postcards.blogspot.com ou espólios fotográficos de Aoneto ou ainda de João Clete Leitão, João Merrinha, para os amigos e conhecidos. Ao tempo do primeiro episódio, a Igreja de Santa Maria tinha apenas uma torre de pedra bruta, com passagem para o relógio, estreitíssima e perigosa para andanças. Sobrinho neto de sacristão, subia uma vez, sentindo o coração a palpitar acima do seu lugar, enquanto a atividade cerebral se transferia para o extremo oposto do tronco. sobrevivi eu ao susto objetivo, ampliado pela imaginação inexperiente, e sobrevive a torre que continua a clamar simetria com a nova que lhe ofereceram. Pendil, ao pé dos mortórios, é um barrocal fundo e declivoso onde os homens tentaram arranhar leiras. Quando há fome, não há ruim pão, nem terra, que ajudassem a saciar panelas e amassadeiras. Herdeiro, pelo menos do meu bisavô Jorge, lá me calharam em sorte duas nesgas, do tamanho de meios quartos minguantes, quase ao fundo da ladeira. Local excelente para descansar de ruídos e bulícios, se não fossem as silvas, urtigas, pedras e galhos secos e afilados. Ou desenterrar uma panela com ouro e pedras preciosas no sonho inglório de que algum moro desesperado ali tenha procurado abrigo escuso a fugir de pouco cristãos. Para leitor estranho à terra, deixo informação do que são os termos macarroncos, chavecos e sameirentos. Não passam de mimos as próprias palavras exudam doçura, com que os fregueses de São Pedro assim catavam os de cima, os de Santa Maria repostavam aos de baixo e ambos atiravam aos da aldeia próxima de Sameiro. A estes, já sem ódio, que o desprezo arrogante substituía. A porta da muralha de confronto foi-se estabelecendo no passadiço, onde houve mesmo sangue a pintalgar a calçada. Os centros do bairrismo falavam grosso no Eiró e em Fundevila. As duas associações musicais, Banda Boa União e Filarmónica Popular Mantenguense, eram alfobre dos desaguisados, desafios, afrontas e petulâncias. Vivem e convivem hoje na certeza de que uma é sempre melhor que a outra e vice-versa. A caminho do segundo centenário, mostram vitalidade e qualidade a que não será estranho o despique desde o batismo. À história da banda estão ligados nomes de alguns personagens deste conto, Jorge, Adelino e António, meus antecessores na arte de viver. Curioso, por ser raro, é que, para além das alcunhas que cada um foi granjeando, seguindo a fatalidade da terra, quer o filho, quer o neto, eram conhecidos por Jorge, em apêndice ao nome próprio. Também um covão, um paraíso perdido, aquele covão, para o lado das penhas douradas, herdou o nome do Jorge, caçador que por ali deambulava quando não estava a consertar butifarras, tamancos e sapatos, rotos, cambados ou descozidos, num tugúrio que chamava oficina. Já não herdei o nome alcunha Jorge, o que não impediu que viesse integrar-se na minha lista de bens a machadita que passeava debaixo do braço de meu bisavô a caminho do lar do chafariz. Exilada para terras de Sintra, dorme, venerada mas dolente, esquecida de antigos assomos, em arrecadação perto do céu.